feito um MC. A voz de quem está aqui, a voz de quem está aqui. Vai, vai, vai. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para recuar e se dizer em todos os cantos ouvir. A voz de quem está aqui, DF, Cleito, MC. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para sonhar e viajar, pra se cantar, pra se cantar, pra se expressar no espelho, DF, Cleito, MC. Para chegar até aqui, expor o meu coração. Pelo Distrito Federal, Cerrado em Ascensão. Onde eu faço minha sessão na rotina mais que diária. Samambaia pro metrô, do metrô pra rodoviária. Dedicada a quem trabalha, quem estuda e acorda cedo. Dedicado pra quem sonha, se mantendo sempre o mesmo. Naquilo em que persiste, acredita pra ser feliz. Arando a própria terra e fortalecendo a raiz. Plantando para a colheita e regando com as próprias mãos. Descanso pra quem se deita de noite e do dia. O fardo de quem carrega a preocupação dos irmãos. Na terra de solo reto, meu tesouro, meu legado. Onde a política é um lixo, mas o povo é honesto. Satélites, meu visto, onde eu faço manifesto. Onde o resto foi deixado, sou calango, sou soldado, sou candango, sou planalto, Cleiton MC no ar. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para recuar e se dizer em todos os cantos ouvir. A voz de quem está aqui, DF, Cleiton MC. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para sonhar e viajar, pra se cantar, pra se cantar, pra se expressar no espelho, DF, Cleiton MC. Com meu skate no pé, fone no ouvido pela estrada, com a brisa da madrugada. Manobras para fluir, mantendo sempre de pé. Os compromissos da minha alma, fazendo sempre com calma. Pra no fim eu conseguir, me tranco dentro de um quarto sozinho para compor. Vou respirando, inspirando e transpirando meu valor. Que não tem preço, apreço que aprecio todo dia. Diferente de MCs que banalizam a poesia. Falando que é underground, mas repete a mesma ideia. Somos seres diferentes que habitam a mesma terra. E levo por onde eu for, estampado no meu retrato. Meu espírito e color, dissipando do anonimato. Com as redes que fiz e nas mesmas eu me mantenho. Artivistas coletivos junto a um quarto de engenho. Produções, onde faço minhas canções em diversas dicções, explodindo uma bomba de emoções. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para ecoar e se dizer em todos os cantos ouvir. A voz de quem está aqui, DF, Cleito, MC. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para sonhar e viajar, pra se cantar, pra se cantar, pra se expressar no espelho, DF, Cleito, MC. Muitas vezes sozinho, quando poucos acreditava, a noite me revelava aquilo que eu seria. Minha audição que aguçava, batida se expressava, atingia e atravessava o que eu nem sei se merecia. Mas fazia o melhor sem me preocupar com ego. Ser livre é o que quero e não ser uma peça de Lego. Encaixado no mercado, sem alma igual brinquedo. Vira hip hop, está comercial pelo dinheiro. Deixando nossa cultura sem rumo e objetivo. Vejo o canto falado no estado vegetativo. Em transe, coma profundo a caminho da UTI. Me arrisco na cirurgia, poesia. E é um bisturi, são poucos que se mantêm. Atitude que nos contém, a virtude que me faz bem. Vou além do que está perto, me guia sem teoria. A prática, melodia, estática, ideologia. Caminha pro lado certo. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para ecoar e se dizer em todos os cantos ouvir. A voz de quem está aqui, DF, Cleito, MC. Para cantar, para escrever é necessário sentir. Para voar, poder viver, fazer você refletir. Para sonhar e viajar, pra se cantar, pra se cantar, pra se expressar no espelho, DF, Cleito, MC. Já que fui convocado, fui chamado, eu farei o melhor. Pelas estradas sombrias em guerra, sei que nunca